Controle Salvador, bom dia, tem 304, na informação, Papa. 304, bom dia, senhor, na identificação autorizada, bom. Deve ser 4 mil pés com 1.015. 3304, 4 mil pés, 1.015, chegada bom, na identificação. Toro no 7, completa a aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. Completa a aproximação, posição 7, torre 1 no 8, meia dúzia. Posição no 7, está precisando do localizador. Estouro no 7, bom dia. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Estouro no 7, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Meia 2, 11 aos 4, 3. 1, 2, 0, 8, um boa viagem. Obrigado, bom dia. Dia, controle, o Chané 62, 1-1, decolado da Euleda Brite. Chané 62, 1-1, bom dia, contato radar, voo 360, após 2000, voo Leda. Após 2000, Leda, agradeço, subindo 360, 62, 1-1. Pastor 17, pouso autorizado, pista 10, 195 graus, 62, é checado o trem. Pastor 17, livre pouso. Romeu Bravo, está a 50 milhas do Oeste Salvador, mantenha o 045 em condições iguais e chama a Ideal 120, decima 1, bom voo. O quê? Recente da Papá, aguardando o Copper, é 225. Tração, prepara para desembarque. Chané 6225, copia. Confirmo. O Chané 6225, Brasília, aprovado nível 320. Rota DCT Nissa, Puído, Upper Whisky 1-0, Foxtrot Romeo Mike, direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Nissa. Com curva à esquerda, transponder 5573, controle 1208. Confirma o transponder, por favor. Transponder 5573, o Chané 6225. autorizado 320, DCT, Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa, DCT. Decola da 10, Momo, Nitsa, curva esquerda 5573 e controle 12808, B225. Frequência do controle 1208, 120.8, e só confirmando o senhor passa por Cogbu. Momo, Cogbu, Nitsa, Momo, transição Nitsa. Ah, paciente, Momo, Cogbu, Nitsa, 1208, 6225. O senhor é 6225, contejamento correto, chame pronto. Chamando. Pastor no 7, solo aos 4, 7, pátio militar à sua esquerda, frequência livre estacionada. Solo 7, pátio militar à esquerda. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3732, tem informação, papá. Desce, cruza nível 210. 3732, bom dia, aciona a identificação autorizada, Mari, desce o 050. Mari 050, tá? 3732. Ô, Salvador, Oceania 6225. Oceania 6225, prossiga. A senhora, por gentileza, consegue contato com alguém da Infraero aqui para tirar esse finger? Vou entrar em contato com a Infraero, portão 01. Isso, muito obrigado. Salvador, bom dia, o voo 908, contato, ciência, autorização, Galeão. Voo 9085, ciente, informação em curso, Papá, Galeão, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita, transponder 5576, controle 1208. Voo 9085, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, é o gol 1936, sim, dá pra autorização, Guarulhos 380, pronto, 4. Voo 923, Guarulhos aprovado nível 360, via Pêsulo 21, até Trive, após via rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, com curva direita, transponder 5563, controle 1208. Desautorizado, 360, via Pêsulo 21, Trive, após rota do plano. Arbora Elefa, é a saída, decola da 10, curva para a direita, 5563, no transponder, 1208, controle. Voo no 923, cotejamento correto, chame pronto. Ô Salvador, você é 6225 novamente? Prossiga. A Infraero mandou um rapaz aqui, mas ele não sabe operar. Tem como entrar aí com a chefia deles aí, alguém que consiga te desacoplar esse finger? Eu já coordenei com a Infraero, ok? O Sané 6225. Solicito que o senhor coordene com a equipe de solo. Eu já fiz aqui o contato com a Infraero, a mesma disse que ia providenciar, ok? Ela providenciou, só que o rapaz não sabe operar o finger. Quem? Controle o Tanto 632, pode voltar para dar um pouco de informações aqui? Autorizado. Autorizado, obrigado. Controle, bom dia, o Sané 6312, cruzando no 80, moro no 170, informação papá. 6312, bom dia, aciona a identificação autorizada Mari, deixa 060. Mari 060, mas a frente vai necessitar de via direita também, 6312. Entendi. 6225, livre acionamento, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi, 6225. Segue acionamento azul 4039, posição de número 8. Azul 4039, livre acionamento, chame para o táxi. Gente, azul 4039. São Salvador, ao passarelo 2227 para acionamento. Passarelo 2227 se encontra no pátio 3? Afirmo. Livre acionamento, chama para o táxi, passarelo 2227. Chamará para o táxi o passarelo. Tony, o Sané 6392. Prossiga. Pode voar para onde, tá? Autorizado. Obrigado, direto de TAP, 6392. Eu 3732, desce 2000 pés com 1015, livre LS, reportar estabilizado. 2000, 1015, reportar estabilizado, tá? 3732. Salvador, a Oceania 6225 está com PLB de 35, 4 horas de autonomia, alternando com 5 para o táxi. Ciente, acionamento Oceania 6225, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste 10195. Índia, no ponto de espera, 286, 10195, 6225. Salve Salvador, azul 4039, 102 a bordo, autonomia de 4 horas e 40 minutos, até na Ribeirão Preto, vamos para o táxi. Cliente azul 4039, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste 10195, bom voo. Obrigado, táxi via Pátio, Índia 286, torre 1015, 4039, bom domingo. Estabilizado, tá 3304. 3304, complete o final do procedimento LFX-Way e chame a torre 1862. 1862, 3304. Tá 3732, está autorizado LF, reporte no localizador estabilizado. Ok, reporte estabilizado, 3732. Oceania 6312, visto para 2000 pés. Ajuste 1015. Posto localizador número 3 na aproximação. Positivo, para 2015. É, portaria localizador 6312. Autorizado, pouso 10-3304. Salvador, bom dia, objeto 5811, aceita informação, papá no 04, Guarulhos, nível 360. 5811, confirme a hora do plano. Aos 35. Chame mais 10 minutos para a cópia, que ainda não tenho no sistema. Mais 10, poderia adiantar, senhora, você agora leva? Brasília? É, Guarulhos. Guarulhus via Pesulu 21 é Arbora Alefa. Arbora Alefa está aguardando. Obrigado. 589. Salvador, o Passaredo 2227, pronto para o táxi. Passaredo 2227, ajuste no 015, autorizado o táxi via Pátio 3. Reporte ingresso no Pátio 1. Confirme os dados. Tinha autorizado táxi via Pátio 3. O... Tem 49 no POB, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador, o passaredo 2227. Cliente, passaredo, reporta ingresso pátio 1. Reportará ingresso pátio 1, passaredo. Nova Salvador, bom dia, o TIP 5221, paciente tem informação, papá. Paciente também que deve estar um pouco cedo, mas quando tiver nossa autorização para Vitória da Conquista, nós estamos prontos da cópia. E possibilidade de adiantar a nossa saída? Confirme sua matrícula. É o papá, papá, papa tango, Quebec. 5, alinha e mantém 1-0. Alinha, mantém 6225. Dois complete LS e chame a torre 1862. 8-6, 3-7-3-2. A nossa decolagem está prevista 1-2-2-2. Mas o plano, o plano. 3-3-0-4, solar 0-1, agilize direito 1-2-1-9. Agilizando direito 1-2-1-9, 3-3-0-4. 4-0-3-9, 6, mantém o ponto de espera. Afirmo. E eu passarei. O fundo 5221 é repetitivo. 3-2, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, 3-7-3-2. 6225, decolagem autorizada, 950 graus, 62, a pista no zero. Autorizado, decolagem 6225. Ok, o senhor tá chamando trip 5221, eu já tenho o plano no sistema, aguarde. Ah, firmo, graças. Solo Salvador, bom dia, TAM 3304, livrou. TAM 3304, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a sua Juliette, TAM 3304. E o Oceanema 312, Salvador, então, tá visual, pistão no zero, o vento tá de 150 com meia dúzia de nós, a temperatura no momento é de 28 graus. Não chove no campo e pista seca. Pista seca confirmada, obrigado. O ajuste está em 1015, 6312. Ajustado, obrigado. 522, informação em curso, papá, copia. Ah, pelo prossiga. Trip 5221, Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil saída Arvore direto, transponder 5005, controle 1208. O 5221, autorizado Vitória da Conquista no 200, decola da 10 com a saída Arvore, após direto, 5005 é o transponder, controle de saída 120 decimal. 08, ou correção, 80. Afirmo, cotejamento correto, chame pronto. Trip 5221. 5221, chamado. 3304, Juliette, portão 05. Para o 5, então, 3304. 325. Nova LR, mantém no zero. Me mantém no zero, azul 4739. T732 da TAM 04, direita 1219. Direita 219, TAM 373. Xenem 39, aciona identificação. Vê se mantém a 4.000 pés chegada bom. 4.000, bom, né? Da 39. Localizador avistando 6312. Xenem 312, complete LS, chame a turma no 86. Libra. TAM 3732, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, TAM 3732. Livre de colagem azul, 4039. Está pronto, ponto 0, passareto 2227. Mantenha o passareto. Mantenha o passareto. Muito bom dia, tá 3486, pista da Papá. 3486, bom dia, senhor, na identificação autorizada, Amari, desce 050. Amari, a Mari 1050. 039 aos 06, controle 1208, uma boa viagem. 1208, obrigado, 4039. Oxana 63, 12, checou, baixou, travou? Bom dia, 6312, passou externo, baixado e travado. Bom dia, 1940 graus, 612, pouso autorizado, pistão 0, 6312. Gente, de pouso na 1-0, Xané 6312. Controle 6225. Prossiga. Cruzando a centena, autorizaria direto Nitsa. Aguarde coordenação com o centro. Aguarda. Mantenha a posição de Brasiliette, são 3732. Manter a posição. Aliara mantém no zero. Ali mantém o no zero 2227. Xané 6312 ao 09, direito 1219. 219, Xané 6312. Bravo Kilo Whisky. Boa tarde, só confirmando, sobrevoo ITGL em Aracaju. Que Luiz, que voo local 035, decola da pista 17, curva esquerda, corredor forte, restrito, 1000 pés. Transponder 5552, controle 1208. 2227. Só confirmando, modifico o transponder 0263. 5 chama Recife no 2545. 2545, dá 225. Luiz, cotejamento correto. 02 no POB, bate o 4, chame a torre no 186 para acionar. Está pronto para o TAC. POB 155, altura em 24 horas, Antônio Galeão. Gente, gol no 923, táxi via parte 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 186, ajustando 0 no 5, bom voo. 0 no 5, parte Índia, comando lá 286, boa tarde.